Carnaval embrasado? Tá. Aí fala marchinha, Dennis DJ, as paradas tudo. Pode pá, peraí. Carnaval embrasado com Dennis DJ e MC da WM. Pipão, pai. Ó. Bota a roupa dançar no bagulho que agora vai ficar doido, hein? Se a canoa não virar, olê, olê, olá, filhada, ai, vai, eu chego lá. E se a canoa não virar, olê, olê, olá, filhada, eita, eu chego lá. Quase que escapou, hein, quase saiu. Remador, eu quero ver depressa, meu amor. Vai, se eu chegar depois do sol raiar, ela bota outra em meu lugar. Canoa não virá, olê, olê, olá. Oi, ai, vai. Eu chego lá. Se a canoa não virá, olê, olê, olá. Ai, eu chego lá. Vou fazer o começo tudo de novo, tá ligado? Fala, marchinha. Lembrava o tempo que a tia tinha 20 anos, né, bó? O quê? Eita, nessa aqui lá zarava com os meninos tudo. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, filhada, ai, vai. Eu chego lá. E se a canoa não virar, olê, olê, olá, filhada, eita. Eu chego lá. Quase que escapou, hein, quase saiu. Remador, eu quero ver depressa, meu amor. Vai, se eu chegar depois do sol raiar, ela bota outra em meu lugar. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Oi, ai, vai. Eu chego lá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Filhada, ai, vai. Eu chego lá. Vou fazer o começo tudo de novo, tá ligado? Fala, marchinha. Lembrava o tempo que a tia tinha 20 anos.